Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e se você achava que não tinha vampiro suficiente aqui no Anime Sphere por causa de Castlevania, toma mais um. Olá, queridos e queridas ouvintes da Anime Sphere, aqui é Rita Saka, muito obrigada pela presença de vocês nessa tarde, manhã, noite maravilhosa, e estou novamente aqui para falar de vampiros, e novamente, como de bom costume, eu só li o mangá. Olá pessoas, aqui é a Miki, a gente tá voltando com a duplinha Rita e Miki pra poder deixar vocês mais doidinhos. Agora, eu tô de orelha. Pra variar um pouco, não assisti nada, não li nada, porém, entretanto, contudo, eu sei algumas várias coisas sobre vampiros. E depois dessa, Miki vai assistir. Provavelmente ela vai ou assistir ou ler o mangá. Agarro ao sonho que jamais nos deixa. O céu é mais vazio quando eu olho daqui. Meus sonhos podem seguir quando eu insistir. Bom, senhores, como vocês já perceberam pela abertura, pelo banner e por todas as outras informações que vocês têm nesse episódio, nós hoje vamos falar sobre Vanitas no Kart, o caso estudo de Vanitas, The Case Study of Vanitas. Memórias de Vanitas. Exatamente. Com total de, por enquanto, 24 episódios de duas temporadas, das quais a gente vai falar só dos 12 primeiros, ou seja, da primeira temporada. Foi transmitido entre 3 de julho e 18 de setembro de 21, lá no Japão, pelas emissoras TalkMX, GYT, GTV, BS11, MBS, CBC, HBC e RKB. Aqui no Brasil, inclusive, todo dubladinho na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Dirigido por Tomoyuki Tamura, de animes como Yofukashi no Uta, Godzilla Singular Point e Carol e Tuesday, que já passou por aqui, inclusive, abraço Nerdmaster. Produzido por Aniplex, Square Enix, Hakuhodo DY Music and Pictures e Content Seed. O estúdio era para ser um dos maiores do Japão, com certeza, estúdio Bones. Como vocês já sabem, né? Porque é casa de animes gigantescos como Full Metal Alchemist. As duas versões. As três temporadas de Mob Psycho 100. E as sete temporadas de Boku no Hero Academia, meu querido. Você queria anime grande? Toma bônus na sua lata. E aqui no Brasil foi dublado pelos nossos queridos amigos da Do Brasil. Tirando os animes muito conhecidos do Brasil, como Dragon Ball e One Piece, temos Claymore, Steins Gate e Log Horizon. Essa obra tem como fonte mangá, uma média de quase 24 minutos por episódio. Eu queria só dar um pouquinho do mangá. O mangá foi publicado pela Square Enix no Japão também. Então, sim, tem esse detalhezinho. Exato, calma Square que eu já... Enix. Eu ia chegar lá. A abertura é a Sora Tōtsuro, de Sasano Mali. E o tema de encerramento é Zero, por LMYK. Como a Rita disse, o mangá, As Memórias de Vanitas, foi lançado no Japão a partir de 24 de abril de 16, e aqui no Brasil, no dia 29 de março do ano passado, vulgo 23, serializados uma vez a cada semestre no Japão, e atualmente está em um por ano aqui no Brasil. Ele está sendo serializado uma vez a cada bimestre. Até alcançar o japonês, mas acho que a gente já alcançou. Pra variar, né? Lá no Japão, ele foi publicado pela revista Ganga Joker, da editora Square Enix, como bem disse a Rita. E aqui no Brasil, Panini patrocina nós. Sendo que lá no Japão tem 11 volumes e aqui no Brasil, até a data da pauta, foram 10 volumes. A autora é a Jun Mochizuki, que é a mesma autora de Pandora Hearts. Né. Inclusive, Miki, que está aqui, quando ouviu o nome de Square Enix, Final Fantasy Fans Goes Crazy. Ah, eu sou fã de Kingdom Hearts. E agora sim, eu trago o aviso de spoiler, né? Porque sempre tem que ter um aviso de spoiler. O mangá é de 16. A primeira temporada deste anime é de 2021. Ou seja, já tem um certo tempo. Então, peço aos senhores e senhoritas que ouvem este episódio que, se vocês quiserem ouvir sobre a obra em si, e a partir daqui está por sua própria conta e risco. E sei lá, tem 24 episódios, assiste aí, é curtinho. E esse episódio vai tratar só dos 12 primeiros, então empolgue-se e assiste. Tirando a sinopse que eu peguei da minha fonte confiável e que eu percebi que nesse caso, deste anime específico, não é tão confiável assim, então eu vou trazer uma sinopse pela nossa Rita, que é a nossa especialista da obra, então é mais confiável do que isso. Manda bala, Rita. A história de Vanitas no Carter começa numa viagem de Zeppelin para Paris. Nesse Zeppelin, a gente tem o Noé Arquiviste, e ele tá lá, entretido, vivendo a vida dele. Ele está em busca de umas respostas para umas coisas que ele estava questionando na vida dele. Ele é um vampiro que foi criado por uma pessoa que deixou ele muito isolado de todo mundo, então ele tem umas noções de mundo muito diferentes do que é senso comum para os vampiros em Paris. E ele esbarra no Vanitas, que é o autodenominado médico de vampiros, e ele vai curar você querendo ou não. Né não? E aí eles estão resolvendo problemas médicos de vampiros, e a gente vai entrar nisso um pouquinho mais pra frente. Muito bem. Incrível, é incrível essa ideia de, tipo, você vai ser curado, você queira ou não. É exatamente assim. A personalidade do Vanitas é horrorosa. Eu amo ele. É horrorosa e a gente falou assim, nossa, então, gostei do personagem. O negócio é tão controverso, Mink, que você ama odiar amar esse cara. Eu tenho alguns vários assim. Sabe aquele seu potinho que você vivia dizendo que você gostaria de guardar certos personagens? O Vanitas, com certeza, ele teria quebrado o potinho. Mas tá tudo bem, porque o Noé vai arrumar o potinho e vai ficar quietinho dentro dele. Mas o potinho é pra proteger. São personagens que eu gosto muito. Então, você vai proteger o Noé nesse potinho que o Vanitas vai tentar quebrar. Exato. Vamos lá, gente. Primeiro deixar. De tudo, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos personagens. Então vamos, se é pra falar dos personagens, vamos começar pelo prota da história, né não? Vanitas. Segundo a fonte que a Rita me pediu pra utilizar, que é em inglês, eu fiz uma tradução meio que de orelha, diz o seguinte... Esqueceu de me chamar, né? Não, é que assim, eu não chamei você, Miki, porque você já tava com alguns problemas, então eu resolvi fazer eu mesmo, então praticar o meu inglês é muito bom, não é mesmo? Vamos lá. Ao contrário do que a lenda de Vanitas diz... Aliás, ao contrário do que a lenda de Vanitas da Lua Azul diz, Vanitas diz ser um humano médio que herdou, por acaso, o livro de Vanitas. É a intenção que ele afirma, diz querer salvar a raça vampírica por quaisquer meios, usando o livro de Vanitas para não para espalhar o mau nome por aí, mas sim para curá-lo. Como tal, ele refere a si mesmo como um médico que se especializa em vampiros. Ele contrata a ajuda de Noé, contrata, para curar os vampiros. Como disse a Rita, querendo eles ou não. O Vanitas é um personagem muito interessante, porque ele se mete na vida dos vampiros, que nesse mundo, no mundo de Vanitas no Carter, vampiros não são criaturas fantásticas que precisam beber sangue pra viver e tal. Os vampiros são só outro tipo de pessoa. Você tem humanos e vampiros. É impossível um humano se transformar em vampiro ou um vampiro existir de forma que não seja nascido de outros vampiros. Os vampiros não são mortos-vivos, eles são só outro grupo de pessoas. É interessante até notar, porque assim, essa ideia que a gente tem de vampiro sendo como morto-vivo, ele baseia mais na ideia de vampiro europeia, né? Não é a mais... história do Drácula de Bram Stoker? É, por causa, mas ele foi popularizado. Não foi Drácula, é uma mistura Drácula. De coisas, é. É, foi popularizado pelo Drácula, mas o mito do vampiro, do ser vampiro, né? Geralmente é um ser que, por algum motivo, acontece. Ele pode ter nascido assim, ele pode ter sido possuído por algum demônio, ele pode ter sido transformado depois que morreu. O básico do vampiro é que ele precisa subsistir de outras formas, exceto do que a gente faz. Ele não come comida, ele come outra coisa. Sim. Ele subsiste de outra coisa. Em Vanitas, os vampiros comem comida, mas eles também podem consumir sangue. E o sangue que eles consomem é um fetiche, né? Eles consomem por puro prazer. E aí você tem a opressão que os vampiros causam, mas o sangue não é... Normalmente, em vampiros ocidentais, o sangue significa todas as necessidades básicas do vampiro, né? Comida, sexo, desejo e tudo, todas essas coisas viram sangue. Em Vanitas, houve uma separação nesse aspecto. E assim, existem alguns mitos de vampiros que falam que assim, você pode ter vampiros que subsistem, não necessariamente só dessa essência vital de outros seres vivos. Seja ela sangue, energia, blá, blá, blá. Eles podem comer e assim, ah, não, porque eu quero ser um ser diferente ou ter mais poder e eu vou atrás dessa outra essência vital. Insira o nome da essência vital que você da vez, tá? Né? Então, basicamente, quando você tem em algumas mitologias, não vou exatamente lembrar várias. Tem tanta coisa, tanta mitologia de tantos países ligado ao vampirismo que tem a sua própria... Exatamente, a única coisa em comum história. Entre todos os vampiros é que nenhum vampiro tem tudo em comum. É, e eu acho que o mais comum que tem é que é um ser que todo mundo sabe que não é humano, por algumas características, blá, insira a característica da vez aqui... E geralmente ou se subsistem ou buscam essências vitais, sejam elas quais forem, por uma outra origem para ter. Aí pode ser sua origem mágica, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, por N razões. Uma coisa que eu vejo muito, como eu assisti parte da primeira temporada, eu não consegui assistir tudo, o que eu vi é que Vanitas trata os vampiros como uma espécie de raça irmã da raça humana, vivendo inclusive num plano separado. Sim. E é um plano nobre. E voltando pro personagem em específico, é esquisito um humano querer se infiltrar nos vampiros e obrigá-los a serem curados. As doenças dos vampiros não são doenças como gripe ou cólera ou febre ou nada. A ideia é que os personagens têm um nome, que a identidade deles é esse nome. Quando esse nome é corrompido, a identidade da pessoa fica corrompida. E o Vanitas consegue usar o livro de Vanitas, o livro da Lua, pra curar e trazer o nome de volta dos vampiros. Pra restaurar o nome verdadeiro deles, né? Exatamente. Ah, interessante isso. Esbarra na ideia na ideia da trope de nomes têm poder, né? Sim. Isso, lá da Ursula. Nomes verdadeiros têm poder. Sim. É. Exatamente. E aí, o Vanitas, ele... tá buscando, ele tem umas dúvidas que ele quer sanar também, se entremeando entre as sociedades vampíricas de nobreza. Mas ele tem um defeito muito sério, que ele é muito arrogante, muito orgulhoso e o cheiro do sangue dele é delicioso. Isso sim, um dos vampiros. Ou seja... Ou seja, os outros vão atrás dele, né? Todo mundo quer. É prato cheio, né? pro cara que quer curar, né, os vampiros, ter um cheiro gostoso de sangue, prato cheio, né, não? Isso e aí também é engraçado, porque o Noé não tem noção do que é o senso comum dos vampiros, e quem tem é o Vanitas, que é um ser humano que não podia nem estar lá. Pois é. Uma coisa que é interessante é que esse negócio do cheiro do sangue do Vanitas, pra mim é uma ferramenta de roteiro poderosa pra caramba, mas... Ah, sim, você até isso, é um trope, né? Eu tô falando trope porque eu não sei, eu literalmente não sei o termo em português. Arquétipo. É arquétipo. Obrigada! Não, mas tá certinho. Bom, a voz emprestada a ele lá no Japão é de Natsuki Hanai, de Shenxian, de Undead Unlucky, Falco Grice, de Shingeki no Kyojin, e Yuki Kagurazaka, de Tensei Shitara Slime Data Ken. Aqui no Brasil, a voz é de Renan Alonso, e nós queremos ele aqui, de Gen Sato, de Dr. Stone, o Gabiru, de Tensei Shitara Slime Data Ken. Gabiru. O próprio. E Naofumi Watani, de Tate no Yusha Nonari Agari. Ou seja... Até parece que o cara é quase especializado em Isekai. Acho que não. Vanitas não é um Isekai, ó. Oh. Eu falo de slime e falo de Tate no Yusha. Justo, assim, o Vanitas vai para o mundo que pertence aos vampiros, mas tecnicamente os dois mundos são o mesmo universo, então é, sim, é meio, não é um Isekai. É o mesmo mundo, só que planos diferentes. Isso. É, eu ia falar agora, planos paralelos, né? Isso. Sim. E agora a gente vai, na sequência, falar daquele que narra a história pra gente, que é Noé Arquiviste. O Noé, primeiro que ele é um personagem super educado, ele tem uma bússola moral muito boa e diferente dos vampiros, que normalmente são sádicos e cruéis. Ele é um personagem muito curioso e como ele não tem... O know-how do cenário, ele é o ponto de vista do leitor, porque as pessoas têm que explicar as coisas pro Noé. Então isso é um truque narrativo meio comum em histórias, né? Você põe um estranho no ninho e aí você tem que explicar o ninho. E não só isso, o Noé é o último arquivista que a linhagem dele desapareceu. E o que significa ser um arquivista nesse mundo é que quando o Noé bebe o sangue de alguém pela primeira vez, ele tem acesso às memórias dessa pessoa. Cara, que legal. É incrível. Isso isso é... Bate em tantos tropes. Mano, aí, deixa eu terminar rapidinho. Fudeu. Outro detalhe que pra mim é muito relevante é que o Noé é um vampiro negro. Ele tem a pele escura e morena, que é um negócio muito, muito, muito raro. E tem um aplicativo na internet, que é um aplicativo que você põe o seu dia de aniversário e descobre o aniversário dos personagens de anime e os personagens que fazem aniversário com você. Depois, e o Noé Arquivista faz aniversário junto comigo e com a Miki. Ele faz aniversário agora, dia 28 de setembro. Olha que beleza, a gente descobriu que a gente tem o mesmo aniversário. Mano do céu. Olha que beleza. A gente acabou de descobrir. Então a gente pode dizer, assim... Só por alto, temos duas librianas e um virginiano nessa gravação. Todos no mês de setembro. Setembro, melhor mês. Mês de setembro, rules. Yeah. Mas é que normalmente, 28 de setembro, é muito raro ter personagens de anime com esse aniversário. Eu sei, porque eu sempre pesquiso. Eu também. E assim, eu conheço só, fora a Rita que eu acabei de descobrir, eu conheço mais uma pessoa que nasceu no dia 28. Uma menina que fez faculdade comigo. Pois é, eu não conheço ninguém que faz aniversário no mesmo dia que eu, que é, vamos datar essa gravação daqui a 3 dias, no dia 10. eu também quero reiterar... Eu também quero reiterar sobre o Noé, que ele é um excelente lutador, ele é um vampiro sangue puro da nobreza. E ele... Quando o Noé e o Vanitas se encontram... Eles resolvem um problema lá de um vampiro que tava com o nome corrompido. E o Vanitas chega lá usando todo o carisma e o charme e fala: venha trabalhar comigo. E o Noé olha pra cara dele e fala: eu não, hein, você é doido. É incrível, é incrível. É da hora, meu, é da hora esse primeiro episódio. Pergunta de curiosa: essa corrupção, ela acontece do nada ou ela é causada? É causado. Spoilers da pauta, a gente já chega lá. Então tá bom, beleza. Beleza, a gente vai lá. Vamos lá. Agora a voz que é emprestada a Noé é do Kaito Ishikawa. Como Naomi Naofumi Watani, de Tateno Yusha no Nariagari. Olha só como são as coisas. O Tenin Aida, de Boku no Hero Academia. E o Kyoka Kudo, de Watashi no Shioase na Kekkon. Que eu digo que esse é um dos melhores animes de drama que eu já assisti nos últimos tempos. E aqui no Brasil, a voz emprestada a ele é de Leandro Luna, que fez personagens como Drossel Kynes, de Black Butler, Kuroshitsuji, Ren Amaki, de Tateno Yusha no Nariagari. E é isso aí. E eu esqueci de colocar a terceira informação. Tá tudo bem. Posso fazer um adendo? Aí, o Kaito Ishikawa, ele é o VA de um dos personagens principais da última expansão do Dawn Trail do Final Fantasy XIV. Eu sabia! A hora que você falou Kaito Ishikawa, eu falei assim, peraí, eu conheço esse nome. Né, não? Enfim, agora vamos seguir a um dos personagens que eu acredito ser uma das âncoras dessa trama, que é o Luca, Lucius Oriflame. O Luca é um vampirinho jovem, ele é uma criança, e ele vai para o mundo dos humanos atrás do Vanitas, porque ele quer o livro por algum motivo. Só que ele ainda não tem muita noção do papel dele na sociedade vampírica, então ele se coloca em riscos muito altos. Então, assim que o Vanitas pega isso, ele começa a chantagear o Luca pra tirar vantagem e aí ter uma pessoa devendo favores pra ele no alto escalão da sociedade vampírica. É, só que ele... Então você fica com a impressão de que o Luca é muito ingênuo, mas ao mesmo tempo ele tem noção de que ele não tem poder na sociedade vampírica e talvez o Vanitas se prove ser um grande aliado. É, só que, convenhamos, o Vanitas mirou um pouco baixo na nobreza e acabou acertando simplesmente no Grand Duke, que é só o conselheiro da rainha vampírica. É, então, a gente não sabe... A impressão que dá, mesmo agora no mangá, é que o Luca está mentindo de qual é de fato a posição dele na corte da nobreza. Pois é, outro personagem, já no episódio 8, que foi o último que eu assisti, inclusive, ele diz com todas as letras qual é a posição do moleque na sociedade vampírica, e que ele é o tutor do moleque. Então, assim... Parece que é tudo mentira. É muito interessante, porque histórias de vampiros com nobreza, você fica tipo, nossa, será que vai ter intrigazinha de política? Vanitas no Kart tem muita intrigazinha de política e você nunca sabe os personagens que estão falando a verdade. Só o Noé. Exato. O Noé é o único personagem sincero nessa espelunca inteira. Então, o Noé é aquele... Como já disse a Miki várias vezes em vários episódios que ela gravou aqui no Anime Sphere, é aquele tipo de personagem bondoso que chega até a ser ingênuo que você quer colocar ele num potinho pra proteger ele de todo o mal da série. Ai, sim, ele é tão fofinho. Medo. Eu vou ter que aumentar minha estante de potinhos, velho. Sim. E aí, o Luca, ele, como ele é uma criança, ele ainda não tem a força física de um vampiro adulto. Então, ele tem o braço direito dele, que é a Jeanne, que é considerada a vampira mais brutal, mais forte. Ela tem uma manopla como arma, que é um braço preto armadurado gigante. As lutas da Jeanne são todas incríveis. Então, a questão da Jeanne... Imagina uma vampira que aparenta ser linda e doce, mas na verdade ela até é sádica em campo de batalha, simplesmente dilacerando todos os seus inimigos. É o trope da mulher bonitona com a arma gigante. Mas pega o nome dela. O nome dela é Jeanne. É pra ela ser inspirada na Joana d'Arc. Exatamente. Sim! Eu ia... Essa é a principal referência da personagem da Jeanne. Bom, a questão é, tem muita coisa por trás dos panos que a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Até mas que... a gente sabe que o Luca é uma peça-chave nesse cenário. Quem estiver nas boas graças do Luca, ou pelo menos protegendo ele de todos os males, vai conseguir estar no centro, ou pelo menos no olho do furacão de toda essa tempestade. Sim. A voz emprestada a ele é de Shunya Hiruma, ou seja, aquela velha configuração de mulheres fazendo voz dos menininhos. Ela fez outras personagens como a Siriar Munzer, a Sakura, de Shaman King 2021, que é foda pra caralho, eu recomendo. A Kirara, de Pokémon, versão de 2019. A Esmeralda, a versão de Cavaleiros do Zodíaco Netflix. E a voz brasileira dele é do ator em dublagem Enzo Dannerman. Sim, é um molequinho. Que ele fez, entre outros personagens, o Tristan Leones, da sequência de Nanatsu no Taizai, né? Os quatro Cavaleiros do Apocalipse e a Fúria de Edimburgo. O Tristan Leones é o filho do Meliodas e da Elizabeth. Ah, sim. Ah, que legal! Como é que eles tinham filho? Os dois filmes. Os dois ONAs são Fúria de Edimburgo e os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Os dois você acha na Netflix. Netflix patrocina nós. A voz do Keith Kleiss, criança, do Hamefura, ou seja, o Tomi Game no Hametsu Flag, Shikanai, Akuyaku, Heijou, Nitensei Shiteshimata. Nem preciso dizer que essa porra é de uma light novel. Sim. E sim, eu acho que eu consegui pronunciar direitinho, né, Mick? Deu tudo certinho, não, parabéns. Não tá ruim não, né? Pratiquei. Sem engasgar. Pratiquei. E o Eu já fiquei imaginando agora o Jorge na frente do espelho, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, não, é porque assim, todas as vezes que eu citei este anime no Animesphere, ele foi tantas vezes... Eu te corrigi? Não, ele foi tantas vezes zoado pelo Nerdmaster que eu tive que praticar essa porra pra pronunciar direitinho, pra não deixar os ouvintes na mão. Ou seja, ele ficou na frente do espelho, gente. Sem estar na frente do espelho. Na frente do PC, que é melhorzinho. Vamos lá. E o Shuji Nakaumi, de Platinum's End, do mesmo autor de Death Note. E agora, lembra que eu falei pra vocês que teve um cara que é tutor do Luca? Agora nós vamos falar dele. August Ruthven. Eu vou falar do Ruthven. E eu quero começar falando que o nome Ruthven é inspirado no Lord Ruthven do vampiro do Polidori, The Vampire. Vampire? Que é o protagonista. O Polidori é o cara que ele escreveu uma história de vampiro que se inspirou na estética gótica da Carmilla e se tornou meio que a fundação de por que vampiros têm estética gótica. Porque se você lê Carmilla, ainda tá quase lá, mas ainda não tá lá. Carmilla, eu amo Carmilla. Então. E The Vampire é uma história curta que o Polidori escreveu naquela famosa inverno com o Lord Byron e a autora Mary Shelley escrevendo Frankenstein. Pra quem não sabe, gente, Mary Shelley é assim. É tida como a escritora que inventou science fiction, tá, gente? Olha sim. Aí. Ponto. A fundação de vários gêneros literários começou nessa noite de inverno e putaria do Lord Byron. A ficção científica começou com Mary Shelley. Ponto. Aí o Lord Ruthven é o protagonista do vampiro, que, por favor, procurem a página do Wikipedia ou leiam o texto integral depois, ele já tá no domínio público. Ô, Rita, depois passa o link aí que eu coloco no post. Tá bom. E eu queria só colocar também que a gente já viu a Joana Dark, a gente tá vendo o Lord Ruthven, e tem um arco mais pra frente no mangá, que ainda nem tem no anime, que é baseado na besta de Jevaldão, que é meio que um dos primeiros mitos de lobisomem. Então, sim, a autora... Ela tá... Bebeu em estética, gótico, steampunk, assim, isso, como Mochizuki uma loucura, tá, né? Tá fazendo tudo com muito cuidado, pegando umas referências muito legais. Então tem um outro personagem também, que é inspirado no... Ai, meu Deus, é aquele cara que sempre tá associado com Viagem no Tempo, inclusive em Castlevania. Não. Inclusive é o seguinte, gente. Inclusive em Castlevania, ele é um personagem associado a Viagens no Tempo em todas as mitos de vampiros da cultura pop. Peraí. Eu vou lembrar. Caraca, velho, Viagem no Tempo. Então, só deixa eu falar o que eu ia falar. Se vocês ouvintes quiserem ouvir sobre a série de Castlevania, os episódios, nós temos os episódios da série de Castlevania que foi veiculada na Netflix, inclusive Netflix de novo patrocina nós. Nós temos aqui os episódios, vou deixar os episódios listados no post. O personagem é o Saint-Germain. Ah, o Saint-Germain. Eu tava aqui na minha cabeça, é um santo de alguma coisa. Exatamente. O Saint-Germain sempre tá associado à Viagem no Tempo de alguma forma, e tem um personagem que você descobre que esse é um dos nomes dele. E você fica, uau. Porque como o lance todo é que sua identidade é o seu nome, e a corrupção do seu nome te corrompe também, nomes são muito preciosos. Então o protagonista, o Vanitas, pegou o nome Vanitas do vampiro Vaminitas da Lua Azul, e a gente não sabe o nome de verdade dele. É interessante notar esse... Bom, na hora que a gente for falar da trama, eu falo esse negócio do nome. Vamos continuar. Beleza. Tá bom. Então eu vou falar do Lord Ruthven. O Ruthven é um vampiro ruivo alto com um tapa-olho. Muito maneiro o design dele. Já vi uma certa apaixonite aí. Não, eu não gosto muito. O meu personagem favorito é o Noé. Ah, tudo bem, mas assim, se você pegar a aparência do Ruthven, é basicamente aquele trope de que a maioria das meninas que assistem vai gostar, porque é um cara alto, imponente, ruivo, de cabelo grande, olhos dourados e que manda e desmanda a porra toda. Né? Olha, Jorge, te contar que não, viu? As pessoas não gostam muito do Ruthven, não, porque ele é um babaca. Né? O cara que é bebê, bonito e burro, bonito e babaca. Ele é babacão. Então, não só ele é um cara na corte vampírica muito, muito, muito benquisto e poderoso. Ele é um duque. Isso na nobreza é... Um arquiduque e um duque são os rankings logo abaixo da coroa real. E o Ruthven tem um... detalhe muito sério, que ele consegue controlar a mente das pessoas. A autora tá fazendo uma pesquisa fudidaça, velho. Sim. Porque assim, você usa a Arquiduque, você precisa sacar como é que é. E ela tá se baseando bastante na coroa francesa. Na coroa francesa, exatamente isso. Que pesquisa foda que essa mulher tá fazendo. E o Ruthven, mulher, né? Eu tô falando aqui, eu nem tenho certeza se é. E o Ruthven de Vanitas no Carter, na primeira temporada, ele faz um contrato com o Noé. Obriga o Noé a falar uns segredos sérios pra ele no futuro e esquecer dessa conversa. Então você fica tipo, ai meu Deus, isso vai dar muito ruim, porque você vai vendo o tempo passando e passando e passando e... A mais coisa que o Noé aprende, pior vai ser quando o Ruthven tiver controle sobre ele. Esse não é o único mangá dela, né? Não, ela também fez Pandora Hearts. E o Pandora Hearts também tá mais ou menos na mesma vibe? Não sei, nunca li. Mas eu gosto muito que Vanitas no Carter começa parecendo uma história muito simples, mas ela tem camadas. E aí ela vai aprofundando e aprofundando e aprofundando, e você vai vendo... É uma cebola. E ela, você vai vendo as podridões da nobreza, mas não abertamente. Porque como eles são nobres, ela está escondida. Então você vai tendo que descascar essa cebola. Você e eu ouvi rumores de mesmo, que, né, Pandora Hearts também é assim. Essa é a intenção, Miki. Olha, Miki, eu realmente acho que você vai gostar. E o mangá é lindo de morrer. A arte dessa mulher é numa escala. Estamos seguindo... Fudeu, eu tô sem trampo. Ficar comprando mangá não vai dar certo, mano. São só 10 volumes. Então, vamos lá. Vamos checar quais as autoras fodas que fazem pesquisas fodas pra caralho. Eu já falei aqui de Mahoutsukanoyomi, que também fez uma pesquisa foda pra porra. Você Você já falou de Mahou no Tsukai no Yomi, mas a gente tá falando de Vanitas agora. Vamos, volta aí pros Seiyu. Enfim, a voz emprestada ao August lá no Japão é de Toshiyuki Morikawa, que fez, entre outros personagens, o Kagaya Ubuyashiki, ou seja, só o chefão da porra dos caçadores de demônios de Kimetsu no Yaiba. Inclusive, nessa última temporada, foi foda pra caralho a participação dele. Paul Greyrat, o pai do protagonista em Mushoku Tensei. E o Nico Tokita em Kengan Ashura. Aqui no Brasil, a voz emprestada é de Thiago Guimarães, que, entre outros personagens, fez o Jabu de Unicórnio nos arcos de Inferno e Elísios em Cavaleiros do Zodíaco Hades e também em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Claudia Hodgins em Violet Evergarden e o Harold West Jeb de Kuroshi Tsuji ou Back Black Butler. Ou seja, só vozão, né, velho? Sim. E aí, Jorge, você colocou o Ruth Van como um dos personagens que são bonzinhos, mas eu não sei. Ele particularmente odeia o Vanitas, mas é compreensível porque todo mundo odeia o Vanitas. É o cara que é moralmente cinza. Putz, eu diria que ele é evil, ele é full evil. Sério, que louco, velho. Então, mas a questão é, ele aparenta ser lawful good, ele fica numa zona cinza, mas depois quando ele se mostra por pure evil. Exatamente. Então o cara é o manipulador da história. Exatamente. Luz, né? Ele quer ser o manipulador das marionetes, mas ele ainda não tá lá, então até ele chegar onde ele quer, ele ainda tá usando a máscara de sorriso dele. Uhum, exato. Agora vamos falar de uma personagem que, a mim, tipo, é só a melhor personagem que eu vi, pelo menos até esses 8 episódios do anime, que é Dominique de Sade. A Dominique. Algo com o Marquês de Sade, por acaso? Sim. Óbvio. A nobreza é chamada de os de Sade, são meio que... É uma o das Sade, castas da nobreza. É isso. A Dominique, ela é amiga de infância do Noé. O Noé, quando ele era criança, ele morava na casa de campo da Dominique e do irmão. E a Dominique, ela se veste como um personagem de Utena e age como um personagem de Utena. Que ótimo! Mas... Ela é uma vampira da nobreza que conhece a realidade... Assiste como é a interação do Noé e do Vanitas e percebe que é sincera. O Noé conseguiu um amigo e aliado na sociedade vampira que não é um mentiroso descarado que quer tirar a onda dele. O Vanitas fala abertamente que quer tirar a onda dele. Então a Dominique respeitosamente concede o lugar de proteção do Noé para o Vanitas. Respeitosamente, mas se mordendo horrores, né? Se mordendo horrores, porque a Dominique ama muito o Noé. E ela tem várias culpas aí de coisas que ela não conseguiu proteger ele de. Só que ela entende também que se você guardar o Noé num potinho pra sempre, ele vai murchar e ficar infeliz. Ele tem que conhecer o mundo, porque ele é uma pessoa inerentemente curiosa. Ah, e o encerramento do anime é o Noé perdido em Paris. É só isso, é muito bonito. Então, o mais interessante é que, assim, a Dominique, ela, por mais que ela tenha aquela questão meio tomboy, ela é sedutora por natureza, cara. Vai por mim. Foi isso que eu quis dizer com o Tena. Sim, eu imaginei. Mas... E ela usa uma espada e ela tá com um uniforme masculino. Ela não tira espada amiga. De ninguém, não, né? Jamais. Ela também não vira um carro. Ah, então tá bom, isso é ótimo. Não virar carro e não tirar a espada de dentro de ninguém é ótimo. Então, eu... Na verdade, a espada eu já não lembro, talvez ela tire a espada de alguém. Então, eu acredito que a referência pra Dominique seja baseado no teatro Takurazaka, onde os homens se vestem de mulheres e vice-versa. Eu acho que é o Tena mesmo, viu? Eu também acho que pode ser o Tena. Muito embora não tenha visto a obra a obra em si, né? Mas pela forma como a Rita descreveu, velho, é bem, possível. Não, não duvido não. Tipo, se você pegar todos os autores japoneses, um influencia o outro e vai numa escada até o começo da geração desse tipo de material. Ah, não, mas até aí isso vai com qualquer obra de arte, né, meu amor? Então... Sem dúvida. Bom. Mas eu só queria completar que o nome dela, na verdade, vem do Vampiro de Sade, que é uma história francesa de vampiros muito antiga, da luta entre o bem e o mal. O bem vence o mal, o espanto... Parei. A gente tem a intenção de que... A gente tem a vontade de que o bem vença, mas como o bem seria o Vanitas vencer, a gente fica com menos vontade. Peraí, Rita. O que eu disse assim, eu separei entre antagonistas e protagonistas. A linha de bem e mal em Vanitas... É sim, então, e aí eu diria que... É muito, muito, muito discutível. É, então, é daquele tipo de mangá que deixa... O Rutven é o antagonista do Vanitas em específico como personagem. É aquele tipo de história que deixa a linha ser traçada pelo leitor? Não, mas assim, se você pegar o conceito de dicotomia entre bem e mal, a linha, além de ser muito... tênue, é muito discutível. Não, eu diria que, bom, o que o Jorge falou está correto, mas não é, o leitor tem uma clareza, é muito claro o que seria correto fazer. Sim. Mas os personagens nem sempre cometem as coisas ruins por maldade. Tem um personagem que ele é só um propagador do caos e ele comete atrocidades, mas não é porque ele particularmente é uma pessoa horrível, é porque ele queria ver o que ia acontecer. Basicamente é uma entidade do caos, pura e simplesmente isso, sem dicotomia, sem nada. E assim, o Vanitas, ele está objetivamente fazendo coisas boas, mas obrigar alguém a se curar, isso é antiético. Realmente antiético, velho. Mesmo porque ele tá curando as pessoas com um pouco de acordo com o ponto de vista da cultura do que ele acha correto. Exatamente. Uhum. Mano, as duas vozes que foram empregadas pra Domi, cara, as vozes são lindas, tanto da Seiyuu no original quanto da dubladora. A voz lá no Japão é de Ai Kayano. Vocês conhecem ela por papéis como La Latina Forte Dustness, A Darkness de Konosuba, Konosubarashi Sekai Nishuko Fukuo, a Sylphiette de Mushoku Tensei, a Lily de Pokémon Evolutions. Já aqui no Brasil temos a voz da Ellen Vasconcelos. Ela fez a Ran Mal de Kuroshitsuji ou Black Butler, a Nino Nakano de Gotobun no Hanayome, das quíntuplas quintessenciais, e a X Elisabetta de Mairimashita Iruma Kun, que a Rita só dá grito. Adoro a X Elisabetta. Posso fazer um adendo? É Ai Kayano, né? Sim. Isso. É a Ishtora do Final Fantasy XIV. Hey! Check! Eu acho, eu comecei a fazer contas de quantas vezes eu vou mencionar o Final Fantasy XIV. Né? Pede pros ouvintes, comentem aqui. Né? Check. Agora, assim, eu trouxe os dois principais antagonistas nessa primeira parte, nessa primeira temporada. O primeiro deles que eu vou citar é basicamente Roland Fortes. O Roland é um raio de sol que deve ser protegido. Porém, ele também é um tanque, então ele não precisa que você proteja ele. O Roland, e aí você tem, ó, vamos lá. O Vanitas, eu já contei todo o contexto do Vanitas com a nobreza dos vampiros, porque o Vanitas é um babacão que tá querendo forçosamente curar os vampiros. Mas o Vanitas também tem treta com a sociedade humana, porque ele é uma bolinha de chatice e irritação. Então você tem, no cenário humano, a Inquisição e a Igreja, que caça vampiros ativamente. E o Roland é um alto escalão da igreja, ele é um paladino dos chasseurs da igreja católica desse cenário. Eis que alguém gasta ferrenhamente a pronúncia em francês dessa bagaça. Yeah! Eu fiz um ano de francês, eu devia saber pelo menos falar palavras em voz alta. Muito bem, eu não fiz porra nenhuma e consegui pronunciar igual. Ué, para isso. É, o Roland, ele é um personagem muito, muito, muito interessante, porque ele é lawful good ao extremo. Então, ele inclusive vai contra a igreja, porque se a igreja manda fazer alguma coisa que ele considera errada, ele vai lá e não faz. É lawful good extremo mesmo. Exatamente. Então, quando a igreja fala bate no Vanitas, o Roland olha o Vanitas e fala, claro, porque afinal de contas, dá vontade de bater no Vanitas. Você, como leitor, fica com essa vontade. E aí chega o Noé, e o Noé fala, não, peraí. Aí o Roland fala, Noé, você é da hora, você é legal. E aí eles se dão as mãos e fazem, conversam. Nossa, é incrível. Todo esse arco nas masmorras de Paris é maravilhoso. O Noé é aquele personagem que a gente vai... Parece, né, ser esse personagem que a gente... Tipo, ele é aquele personagem que tem carisma, que vai ganhando todo mundo na história. Sim, exatamente. E aí o Vanitas tá, tipo, fazendo um plano maléfico, falando, ai, a gente vai ter que fugir do Roland, então, Noé, você vai poder bater nele assim e assim. E o Noé, tipo, tá, eu posso, mas e se eu só for lá e conversar com ele? E o Vanitas fica, tipo, é, ele é um paladino, por que você vai conversar com ele? Você é um vampiro. E o Noé, tá, eu sei que eu sou um vampiro e ele é um paladino, mas vai que ele topa conversar comigo de volta. Ai, é incrível, é incrível. Miki, leia. Eu tô vendo, eu tô fodida, velho. Enfim, gente. Primeiro, os chasseurs, como a própria Rita disse, basicamente é o braço armado da Igreja Católica e o Roland é o sexto paladino deles. Ou seja, o cara é foda. Eles morrem em serviço? Olha. Não, é sobre... Tem um lance meio de anime que você faz uma hierarquia de poderzinho mesmo. Ah, tá. É mais pra Bleach do que pra outras coisas. É, mas em Bleach os caras morrem, tá? Sim, não. Personagens morrem em Vanitas, mas as mortes têm um peso relevante. Não, eu ia eu perguntei assim, porque o sexto do tipo, existiu um primeiro, aí morreu o primeiro, aí o segundo veio. Não. Essa é a ideia do que eu perguntei. E a Rita me entendeu rapidinho que não era isso. Sim. Adoro conversar com a Rita. Então, vamos lá. Eu imagino que a ordem de paladino dentro dos chasseurs seja algo parecido com a Távola Redonda. Não. Não é, porque o lance da Távola Redonda é que todos são iguais. Na Europa, Jorge, na Inglaterra, as mesas quadradas, você posicionava as pessoas por hierarquia. Então, a pessoa sentada mais perto do rei era o duque, e a pessoa sentada mais longe do rei era um barãozinho aleatório qualquer, que ninguém se importava. Então, o Arthur colocar uma mesa redonda quer dizer que ele falou que todos aqueles cavaleiros são iguais a ele, porque não tem uma linha na mesa. Não, mas eu tô. Os paladinos da Igreja Católica de Vanitas são ordenados em nível de poder. Ah, tá. Roland é o número 6, quer dizer que ele é muito forte, mas tem gente mais forte que ele. Então é basicamente a mesma ideia dos Arrancars, vamos lá. Exatamente, foi o que eu quis dizer com Bleach. Enfim, a voz do Roland lá no Japão é o Kengo Kawanishi. Que ele fez, entre outros personagens, o Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, de Kimetsu no Yaiba, Soshiro Hoshina, de Kaiju Hachigo, e a Rita vai à loucura. Kaiju 8. Kaiju Hachigo, basicamente. E Ken Asagiri, de Dr. Stone. Já aqui no Brasil, a voz dele é de André Rinaldi, de Kori Yui, de Tokyo Ghoul, Rintaro Okabe, de Steins Gate, e o Flag Reeves, de Shingeki no Kyojin. Tipo, voz de moleque que esconde muita coisa, né, não? Não, o Roland é bem sincero. A questão é que, diferente do Noé, ele tem noção do contexto em que ele existe. Então, se você perguntar pra ele uma coisa diretamente, ele vai te responder. Mas se você não perguntar, ele também não vai te contar. É bem por aí. Bom, e por fim, eu acredito que é a maior antagonista desta primeira temporada, não sei das outras, pelo menos da segunda em frente, que é a Nenya, que faz parte dos Charlatans. Os Charlatans são um festival, it's a parade, é uma trupe de vampiros corrompidos. E a Nenya é um vampiro particularmente poderoso que a gente não sabe o nome dela ainda no mangá, mas ela é um Malnomen, ela é uma pessoa que tá completamente corrompida. E ela é tão forte que ela meio que puxa a parada se constrói em volta dela. E aí a gente tá entendendo melhor qual que é dos charlatões. Charlatãos? Qual o plural de charlatão? Eu fiquei na dúvida também, na hora que falou charlatans, você falou assim, charlatões, charlatães? Acho que são charlatões. Whatever. Deve ser charlatões. Os palhaços! É os palhaços! É, e aí a Nenya, a gente tem umas pistas jogadas de quem ela pode ser, então eu não vou dizer quem eu acho que é, porque nada foi confirmado nem no mangá, nem no anime, então deixa pra lá, eu posso contar, ó, me sigam no Blue Sky e eu conto pra vocês por lá. Preciso de pessoas no Blue Sky. Eu também tô lá, mas beleza. E aí é interessante, porque a Miki perguntou se ficava a cargo do leitor pensar em qual lado que a pessoa se identifica mais. O lado dos corrompidos é objetivamente o mal, porque a corrupção deixa eles com a imagem deformada. Então, quando você encontra os charlatões, você fica... Você entra numa ilusão, você perde a noção de si, você começa a atacar as pessoas sem prestar atenção em nada, atacar aliados e família. Atacar os charlatões. Atacar, assim. Os charlatões. Entra no modo berserker. Isso. Não é nem o modo berserker, porque você começa a corromper também, e aí você começa a perder sua identidade e virar uma outra coisa, pra você entrar na parada dos charlatões e virar outro palhaço do circo. E aí tem uma estética bem o circo francês dessa época, steampunk, uma coisa bem Veneza, o carnaval de Veneza, sabe? Ah, e só pra avisar, tanto charlatões quanto charlatães está correto, eu acabei de pesquisar. Doideira. Adoro pessoas como eu. Eu também tava aberto com uma janela aqui pesquisando. Primeiro, é o meu senhor e significados não me faltarão. E aí você às vezes vê a interação dos protagonistas com os charlatães, e você começa a ver os motivos pessoais dos personagens estarem buscando as coisas que estão buscando, mesmo que nada tenha sido dito claramente. É um lance de environmental storytelling, sabe? A história sendo contada pela imagem e não só pelo texto. Muito bem. Cara, isso é muito legal. E assim, então você fica com a impressão de que o Vanitas tá procurando alguém e o Noé tá procurando respostas sobre alguém. Então, quanto a Nenya, em todas as bases de dados diz-se que é ela, mas o negócio é tão tênue que no japonês a voz emprestada a ela é de Yu Takeyama. Não, desculpa. Kaori Nazuka. Que é uma mulher. E fez, entre outras personagens, como Yu Takeyama, a Mount Lady, de Boku no Hero Academia. Aurora, de Kage no Jitsu Ryokusha, Inari Takute. E a Uta, do filme de One Piece, Red. Nice. Aqui no Brasil, é um cara... Augusto de Souza, que fez, entre outros personagens, Urioma Terasaka, de Assassination Classroom, Shinji Nishiya, ou Kamui Woods, de Boku no Hero Academia, e o Kureno Soma, de Fruits Basket. Pra você ver como a linha é tão tênue. A primeira aparição de Nenya no mangá parece que tem uma silhueta com seios, então eu também acho que é uma mulher. Mas a gente não sabe porque está corrompida, e a corrupção... pra você ter uma imagem mental na cabeça, Miki, eu não sei se você já assistiu, mas às vezes os vampiros corrompidos têm uma estética que lembra as bruxas de Madoka Mágica. Sim, sim, sim. Então, tipo, é objetivamente uma coisa ruim de se acontecer, sabe? É, ele simplesmente desfigura tanto a sua forma que você entra em uma forma completamente andrógina. E vocês me falando isso agora, eu lembrei do que eu ia acrescentar lá atrás. Que ótimo isso, porque a gente começou a falar e eu esqueci. Bom, é bem a trope do enfeiar a personagem pra denunciar que esse personagem não tem uma índole boa, né? Sim. Sim, é um padrão meio triste das mídias do mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, o Jorge está correto no detalhe que o Lord Ruthven é muito bonito mesmo, só que ele é podre por dentro. Então tem essa quebra aí. E o próprio Vanitas. O Vanitas é absurdamente desgraçado da cabeça, mas ele é bonitinho também. É aquela velha história do velho ditado: por fora, belo vaso, por dentro, pão bolorento. Mas o lance curioso também é que a Mochizuki, a autora de Vanitas, ela já meteu o pezinho ali nos laguinhos de BL. Então a relação do Vanitas com o Noé é meio gay. Mesmo, assim, sendo claro, impondo em fragmentos aí. Ela entra naquela linha tênue do é, não é, deixa pra pessoa que tá lendo interpretar. Então, exatamente. É porque, cara, eu acho que não chega a ser isso. Eu acho que eventualmente vai ser gay de verdade. Só que não chega a ser BL, porque pra uma coisa ser BL, ela tem que ser vendida como BL, né? O Japão separa as coisas por demografia, ao invés de por gênero ou tipo de narrativa. Mas Vanitas, o amor do Vanitas com o Noé tem um pouco a ver com a confiança que eles constroem um com o outro, e eu acho um arco narrativo muito bonito entre os dois. Então, essa relação entre o Vanitas e Noé... Primeiro, você tem a linha profissional, porque um foi contratado pelo outro para poder ser seu guarda-costas. Segundo, a linha que os dois têm uma certa curiosidade e que querem sanar um com a ajuda do outro. Agora, o relacionamento interpessoal dos dois é uma linha tão cinza, é uma área tão cinza, que você pode entender o que você quiser entender. E assim, como o restante da história do anime até onde eu pude acompanhar, nada é o que parece ser. Essa é a frase mote de todos os personagens que você vai ver nessa história. Nada menos é o Noé. O Noé é sincero de verdade. Então, calma que o Noé vai descobrir muito mais sobre ele mesmo do que ele pensa ser. Ah, isso sim, tem coisas sobre ele mesmo que o Noé não sabe. Mas, tipo, uma das coisas mais misteriosas da história inteira é o passado do próprio Vanitas. Então, o fato dele estar com o Noé, que é uma pessoa que consegue ler memórias, e o Vanitas ter um sangue muito delicioso, faz com que a relação entre eles, às vezes, tenha uns trancos e barrancos complicados. Sim. E nunca é por simples intervenção dos dois, de um lado ou do outro. Tem sempre uma terceira perna nessa relação que causa discussão, brigas e outras coisas. Basicamente isso. E a história, ela tá se desenvolvendo, tipo, como eu disse, é uma cebola com várias camadas, mas a cada camada os personagens vão descobrindo mais sobre os problemas que eles têm que enfrentar. Então, no final das contas, está sendo uma narrativa que é uma narrativa de mistério, porque você engaja nessas tramas que não é o que parece, né? Se nada é o que parece, eu vou começar a buscar o que deve ser. E aí você começa a olhar as entrelinhas e você começa a achar um monte de coisa, porque todas as palavras que a Mochizuki usa são muito precisas. Sim. Tanto quanto a hierarquia dos personagens, como os nomes dos personagens tendo a ver com vampiros, histórias relacionadas a vampiros e cultura gótica e steampunk na nossa realidade. Você tem o que significa o livro do Vanitas, você tem o que significa ser o Vanitas da Lua Azul, você tem um monte de coisa aí que você tem que desvendar como leitor. E você tem várias peças já colocadas na narrativa. Excelente, é muito bem escrito. Olha, ou seja, você diria que é bom ler ou assistir com um caderninho de notas do lado? Sim, ler. Preferência, eu vi um episódio do anime. Ó, eu vi um episódio do anime... E eu achei a qualidade da animação um pouco fraca. Mas isso foi só... Se você assistiu só o primeiro episódio, ele é como se você estivesse tentando entender o que o público vai achar daquela história. Depois, não, mas eu tô falando da qualidade da animação mesmo. Não, eu tô falando da qualidade da animação, sim. Ah, ok. Porque eu achei a arte meio fraca, as ações meio pobres, e a arte do mangá é linda demais! Procurem aí no Google Imagens as capas dos 10 volumes, elas são todas maravilhosas. Então, o mais interessante nesse ponto é que eu não sei se existe essa palavra, a Miki, como formada em letras, pode me dizer melhor. É, talvez uma narrativa desenvolvecionista, alguma coisa assim. Sei lá, pode. Eu não sei se existe essa palavra, não. Não sou dicionário. Enfim, é uma narrativa que foca em desenvolvimento do plot e das relações interpessoais dos personagens. Ou seja, é uma história de verdadeinha, não é uma história. Que assim, só por ser. Não, então é que você tem dois tipos de histórias que você pode interpretar, que é a história pelo plot e a história pelos personagens. E Vanitas é meio que uma mistura dos dois, sabe? Sim. Porque isso, na verdade, não é que existem dois tipos de história. Existe uma escala com esses dois nos extremos. Uhum. Não, então, é... por exemplo, Naruto é uma história do personagem. It's a character-driven story. Uma história que é puxada pelo personagem. Se não fosse o Naruto, nada daquilo teria acontecido. Se não fosse o Naruto querer ser Hokage, nada daquilo teria acontecido. Jujutsu Kaisen já é o oposto. É uma história que o plot puxa. Se não fosse... As peças que colocaram em a volta existência, do... é. Há controvérsias no caso de Naruto, mas beleza. Não, é isso mesmo. O carro que puxa a história de Naruto é o próprio Naruto. Isso, em Jujutsu. Entendeu? Não. Quem puxa a história é as peças que o Kenjaku colocou no tabuleiro. É centrado no personagem, é o fato que ele tem a raposa. É o personagem ao centro. Pra você ver como é que, assim, é o que eu sempre digo sobre Naruto. O cenário é maravilhoso, o traço é muito bom, mas a história não foi bem escrita. Desculpe, Kishimoto, mas essa é a verdade. Mas não importa a opinião que você tem sobre Naruto, que é uma character-driven story, é um fato. Sim. Pois é. E aí, Vanitas tem uma mistura das duas coisas, porque os personagens principais estão se metendo nos personagens que agem em cima do plot, e aí as coisas acabam ficando misturadas. Uhum, sim. Isso é fato. E assim... Ou seja, a autora parece que tá jogando xadrez com a gente, que sim, tá lendo. Sim, exatamente. Exatamente isso. Cada capítulo que sai, eu fico maluca, Miki. Então, quer ver uma analogia que eu acho que eu vou fazer? Eu não sei se a Rita já viu. E eu também não sei se você já viu, Miki. Mas dentro de The Big Bang Theory, tem um jogo inventado pelo Sheldon, que é o xadrez tridimensional. Ah, sim. Que é basicamente você tem planos conforme você vai movendo as peças. E como o xadrez em si é um plano bidimensional, isso daí fode com a cabeça de muita gente. E é a intenção da autora, quando ela vai colocando os plots, se sobrepondo e interligando e ao mesmo tempo se destruindo ao mesmo tempo. Sim, é interessante notar quando você tem um autor... desse nível que é visível o tanto que ela tá, ela se debruça em cima da trama em si, né? Isso só de alguém ouvindo pessoas falar, tá? É, gente, e assim, já... eu sei que você tinha todo um parágrafo para falar do que é steampunk, mas steampunk no final das contas acaba sendo só uma estética, porque a Mochizuki tava mais focada nos plots e nos personagens. É, eu ia comentar mais com a ideia da parte de steampunk, falar, só discorrer e falar sobre o comecinho do que era, e comentar que você tem, na parte do steampunk, você tem uma parte que ela é reconhecida, inclusive mundialmente, como uma característica de steampunk japonês, especificamente japonês, que nasceu com Nausicaa, que nasceu com... É... Cara, cadê? Akira. Não, Akira é cyberpunk. Akira é outra coisa, Jorge. Não, steampunk é um negócio que você tem... É a estética romantizada da Revolução Industrial. Ah, tá, não. Tá, então eu me confundi mesmo. Perdão. A gente tá falando de... É, assim, é um subgênero de massas. Sim, é um subgênero de ficção científica, né? É, que é bem da era vitoriana. É, mas baseado na era vitoriana, isso, né? Exato, da Rainha Vitória. Mas como o Vanitas se passa na França, tem toda uma estética meio francesa também. Eles vão em cafés, eles vão comer baguetes e coisas assim. Mas a estética e steampunk são tipo... Você vê mais nas roupas que as pessoas estão com corsês e saias rodadas, chapéus... O livro em si, o livro do Vanitas, ele tem várias fechaduras e engrenagens em dourado e azul, um negócio assim, sabe? Coisa que é bem comum em coisas de steampunk mesmo, porque ele mistura, né? É um steampunk, ele é a ideia, é aquela ideia de você misturar um tipo de história ficcional que... bota um tempo no outro, sabe? Uhum. Porque, tipo, as máquinas a vapor não fizeram tanta coisa assim como aparece na história de verdade. É, por isso que eu digo imaginário romântico. Porque, além de tudo, os japoneses têm um imaginário romântico de como era a Europa. E aí, quando você coloca o steampunk em cima, fica tudo ainda um pouco mais... caricato, mas de uma forma muito japonesa. É, por isso mesmo que eu tava falando que existe não sei se nem se é nicho de falar, mas existe um estilo chamado de steampunk japonês, sabe? Que começou com... Assim que você falou, eu comecei a perceber. Tezuka, eu já conheci vários, eu conheço muito, sim. Começou com Osamu Tezuka, né? Uhum. Com o Mundo Perdido e por aí vai. Mas assim, Jorge, tem um outro anime do autor de Akira que é um anime steampunk. Acho que é Machine Boy, um negócio assim. Como era o nome? Sim, tem. Tá, depois eu dou uma pesquisada e coloco no post. O que eu acredito... Você acha que a autora também se baseou na Rosa de Versalhes? Putz. No mangá? Eu acho que... Putz, se pá, mas é tipo aquele negócio que... Porque a Rosa de Versalhes é baseada em muita coisa do Júlio Verne, que é um escritor francês, né? Sim, mas é que... O lance é que a Rosa de Versalhes é tão importante no Japão pros shoujos e para as autoras mulheres. Sim, é isso que eu tava perguntando. Ele fica quase invisível. Então, é que nem falar, tipo, esse cenário de fantasia medieval que você escreveu é baseado em Senhor dos Anéis? E você fica, tipo, amigo, já tem tantas camadas que eu não sei nem mais dizer. Então, o que eu ia dizer é que eu acredito que a autora de Vanitas no Kart fez a mesma coisa que a autora de Mahoutsukai no Yomi. Porque a autora de Mahoutsukai no Yomi, ela viajou pra Inglaterra, pra Irlanda, e pesquisou em loco todas as lendas e outras coisas que ela colocou no mangá dela. Eu acredito que a autora de Vanitas no Kart viajou pra França. E se ela não passou no Louvre... Não sei. Nossa, não dá pra assumir essas coisas não, Jorge. A autora de Dungeon Meshi nunca jogou D&D. Então, mas aí no caso de Dungeon Meshi, a questão do plot que ela colocou ali, você pode encontrar em vários e vários estilos de RPG, não só D&D. Mas é isso que eu tô dizendo. A autora de Dungeon Meshi nunca jogou RPG. Ela falou isso em entrevista. Pois é. Esse é o ponto. Exatamente, o ponto é, você não pode assumir coisas do autor baseado na arte deles. Então, sim. Enquanto parece que a Mochizuki deve ter ido pra França, a gente não sabe, talvez ela não tenha ido. Talvez ela tenha ido pelo Google Maps, sei lá. O lance é que a mulher pesquisou, essa sim, que é a ideia. Isso sim. Entendeu? Por isso, eu perguntei da Rosa de Versalhes, porque eu sei que Rosa de Versalhes tem inspiração em Júlio Verne. É que a Rosa de Versalhes... Júlio Verne entra muito no na ideia de... Você já leu a Rosa de Versalhes? Há muito tempo atrás, velho. Ele só o começo. E assim... A Rosa de Versalhes tem uma versão em anime e mangá feita, se eu não me engano, pelo Tezuka. Só deixa eu confirmar. Não tem. A Rosa de Versalhes é de Ryoko Ikeda? É, obrigado. Não tem não, Jorge. O lance é que vai sair um anime agora, um anime novo. Sim. E isso é grande no... grandes notícias. Mas a ideia é que a Rosa de Versalhes, ela foi muito influente no Japão. Como é que fala? Isso, deixa eu... Ela é a base pra shoujo, né? Exato, e não é nem só a base pra shoujo. Não é nem o primeiro shoujo, é só o primeiro grande shoujo. No Japão, antigamente, você tinha só as revistas mensais. E aí teve uma pessoa que um dia falou, pô, e se a gente juntasse tudo num livrinho e vendesse só o livrinho com os capítulos antigos? E aí falaram, pô, isso não vai dar dinheiro. Não, pô, vamos tentar. E aí tentaram, e o primeiro mangá que eles tentaram lançar em formato tankobon foi a Rosa de Versalhes e esgotou. Então, era nesse nível. Deixa eu só corrigir. Isso em 70 e pouco, deixa, né? Deixa eu só corrigir o que eu acabei falando. Porque a Rosa de Versalhes, ela foi reescrita, né, pela Ryoko Ikeda em 1972 e adaptado para depois para anime, sendo concebida 7 anos depois. Sim, e tem várias e várias adaptações para teatro lá no Japão que fizeram muito sucesso também. Sim, é que Rosa de Versalhes. Mas ó, lembrei o anime steampunk do Katsuhiro Otomo. É, se chama Steam Boy. Steam Boy, sim. Cara, um exemplo de steampunk muito, muito pop é Fullmetal Alchemist, né? Sim. Ah, eu não acho que seja tão steampunk assim. Não, eu não tô falando, eu estou falando assim, não é exatamente steampunk, mas ele pega carona nessa estética. É que assim, Fullmetal... Um pouco, mas eu não acho que seja steampunk, eu acho que tem um viés tão armamentista... Então, mas tá bem, esse, né? Esse é o ponto. É porque, assim, o Fullmetal, ele não é puramente steampunk, mas também ele tem um viés mais Segunda Guerra, manja? Isso. Steampunk é aquele filme do Wild Wild West. Enfim. Eu vou pedir pra vocês, no caso, a gente já vai iniciar aqui o encerramento do episódio. Eu vou trazer considerações finais e opiniões de vocês. No caso da Miki, eu não vou pedir a nota dela, porque ela não assistiu e nem leu nada. Mas eu vou pedir considerações dela sobre o que ela ouviu aqui e qual é a intenção dela. Vai, Miki. Bom, gente, às vezes eu entro pra poder fazer as pautas. E assim, é um mangá, um anime que eu não ouvi, porém... muitas vezes eu acho que o meu conteúdo existente na minha cabeça pode contribuir. E geralmente acaba sendo uma ideia legal. E foi muito. Porque eu acabo trazendo alguma coisa, né? Eu entrei assim, completamente... Tá, é um mangá meio steampunk. E, velho, tô vendo que eu vou ter que... Comprem comissões pra eu comprar mangá? Né? Faz fanart do Noé. Sim. É uma boa ideia. Eu preciso ver a cara do Noé, ver se eu consigo fazer um estilo, porque não, meu estilo é mais real, sabe? Então, Miki, se você adaptar o estilo do Noé pro seu estilo de Final Fantasy, vai calhar direitinho, vai por mim. Veremos. Enfim. Então, mas essa aqui é a questão. É uma história que pelo que eu li para poder fazer a pauta, para poder falar aqui, e escutando vocês falarem, eu checo vários boxes de coisas que eu curto, entendeu? Ah, é steampunk, você tem mitologia no meio, você tem era vitoriana, você tem... Eu fui fazendo vários checkzinhos, assim, na minha lista de coisas que eu curto ver, ler e por aí vai. Vamos ver se eu conseguir uma pausa no hiperfoco chamado Final Fantasy XIV. Qual que é o número mesmo que está? Olha aqui. Tá no 10 então... do Brasil. Não, não, que eu tô falando Fantasy... de número de vezes que eu falei meu Final Fantasy XIV. eu não contei. Eu mesmo contei 5, mas beleza. Enfim. Do meu lado, quando eu comecei perguntando pro pessoal quais os animes que vocês gostam pra gente poder fazer pauta, um dos primeiros, se não o primeiro que a Rita mandou foi Vanitas no Kart. E o que essa menina fez de festa quando soube que iam adaptar pra anime, não tá escrito no gibi. E assim, aí quando chegou a época da pauta, ela falou, Jorge, assiste. E ela falou não uma, mas diversas vezes. Então, eu tenho só um acréscimo aqui. Jorge, você já se arrependeu de ver alguma das minhas recomendações? Então, por enquanto não. Isso conta pra caramba, hein, velho? Pois é, mas assim, eu não prevejo o futuro. Eu não posso dizer daqui pra frente. Mas assim, no caso de Vanitas no Kart... Tudo indica que... Né? Mas no caso de Vanitas no Kart, não me fisgou muito. Porque eu até gosto de uma narrativa similar ao que a gente vê neste anime, mas a estética steampunk não me agrada tanto. E é BL demais pra você, né, Jorge? Não! Meu, eu assisti e gravei sobre Yuri on Ice. BL não me incomoda de jeito algum. Ok. Eu tava só tirando onda, eu sei. Mas a questão é... O que me incomoda neste ponto é mais a questão da estética. Porque a história em si tá muito bem escrita, os personagens muito bem desenvolvidos. A animação, por mais que a Rita tenha dito que ficou um pouco fraca, é um dos melhores da atualidade, que foi partida pela Bones, que é muito, muito bom. E assim... Se eu for... Você acha possível passar um pouquinho, tipo, ignorar essa parte pra você continuar assistindo? Ou é uma coisa que não rola? Então, o que eu ia dizer é que sim, eu vou continuar todas as temporadas. E a minha nota em questão pra essa primeira temporada, que eu ainda vou concluir, pode ser que a nota aumente ou diminua, não sei. Por enquanto é 7,5. Uma nota boa. Eu vou dizer que eu não vi o anime, então pra mim a nota do mangá, e eu também não sei dizer o mangá até o ponto em que o anime para, eu vou dizer o mangá até o ponto em que eu li, que é o que tem. É um mangá quase 9 pra mim. Ele tá entre os meus favoritos. E pra ser quase 9 tem que ser muita coisa pra Rita, porque a Rita é bastante exigente. E pelo que eu conheço chata. Pelo que eu conheço de Rita, caraca! Né? Enfim, gente, de resto agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. Miki, faz o jabá aí das suas comissões, por favor. Agora não tem mais Twitter, né? Então depois preciso te passar o link do Blue Sky. Blue Sky, né? Então, Instagram, e o Instagram, que é onde eu tô. Eu tô mais no Blue Sky ultimamente do que no Instagram. Eu quase não posto no Instagram, porque o algoritmo é uma bosta. Eu ainda estou aceitando comissões. Me manda uma DM no Telegram, a gente conversa se você tiver comissões de fanarts. Eu vejo o que eu posso, o que está dentro das minhas habilidades fazer, e a gente pode combinar alguma coisinha aí. Rita. Sim, eu tô precisando, sim. Eu tenho uma assinatura de Final Fantasy XIV pra pagar. E agora, 10 volumes de Vanitas no Kart pra comprar. Ai, sim. Verdade. Eu tô no 5, tá difícil. Vamos lá, Rita. Seus jabás. Queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, muito obrigada pela presença de vocês, pela duração desse episódio inteiro. Aqui foi Rita Isaka, me siga nas redes sociais, eu sou HITAISAKA em todas elas, inclusive no Blue Sky. E eu estou postando coisas todo dia, já que o Twitter faleceu. E eu estou tendo mais engajamento com os meus menos seguidores do que eu tinha no Twitter, então eu acho que eu vou continuar pelo Blue Sky por um tempo. Né? Eu também faço parte do SciCast falando de ciência, e eu também jogo RPGs, atualmente estou jogando RPG toda terça-feira às 8 horas da noite no canal da Jambô Editora da Twitch, jogando Caravana Quimérica de Tormenta 20. Delícia! Mas sim, é surpreendente como tá sendo as interações no Blue Sky. Tá sendo mó saudável. Desculpa, eu achei que você tinha parado. Eu ia comentar. Agora você comenta, pô. Não, eu tô achando muito mais saudável ali no Blue Sky as interações, sabe? E não tem... E você... meu, você interage com pessoas mesmo, não é? É bem legal. Então, é bem legal. Vamos lá. Eu só vou trazer este fato pra encerrar o episódio. Que dos últimos 2 meses foram criadas mais de 2 milhões e meio de contas, sendo que dessas 2 milhões e meio de contas, 85% vieram do Brasil. E com isso eu termino o episódio. Um grande abraço para vocês e até. Tchau. Tchau. Mata, né? Bye, bye. Há tanta beleza. Quero me afogar no seu olhar e só verás luz. Você é tudo que eu busquei. Minha vida inteira eu esperei pela ternura e carinho que nos seus olhos encontrei. Os muros você derrubou no momento que me abraçou. Cada dia e noite que já passou. Sempre iremos nos encontrar. Prometo que irei voltar. Eu me perdi, então me encontrei. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue, e toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/Animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.